É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. É DJ Tom tocando só as balas. E aí, galera do Palácio? Obrigado, Alancinho. Obrigado, banda Fruto Sensual. No aniversário da ressaca aqui no Palácio dos Bares. E claro, a gente chega pra fazer a festa até 5 da manhã. Muita coisa ainda pra tocar. Já já o Tomássimo puxa um baú de luxo e faz a galera dançar. Vamos começar assim! Vamos começar assim, meu maestro! Assim! 1, 2, 3! Farofa, já já, já te amei, já já tua. Já tentei te esquecer, mas meu coração e olhos a chorar só querem olhar você. Eu não acredito não que você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração, me deixou apaixonado. Terra firme, Edson Peixeiro. Amor, amor. Um abraço pra você, ouviu, Edson? Amor, amor. Como é gostoso te amar. Amor, amor. Só você me faz chorar. Amor, amor. Como é gostoso te amar. Vem, amor, não me deixe só, não. Vem, amor, não me deixe só, não. Não faz assim. Gosta de passar telegrama não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone e liga pra mim. Manda uma carta, uma foto. Passar telegrama não faz eu sofrer assim. Pego o meu violão, boto no meu carro e vou pro interior. A estrada tá tão deserta. Quero te olhar, quero te beijar. Simone, tô com saudade. Quero te olhar, quero te beijar. Alô? Simone, tô com saudade. Quero te olhar, quero te beijar. Boa. Uhum. olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Deixa eu mandar aqui um grande abraço à galera aí do Barão, Carly, meu amigo gordo, Rosevaldo. E chama aqui, um abraço! É só dela. Vamos lá, Palácio! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela. Ah, o Elo! Tá quase pra querer se jogar na maré. Se eu tocar essa música, não vai te matar, o Elo. E a menina da janela? A menina da janela fica sempre a me olhar. Meu amigo DJ Marcos, a febre de Belém tá aqui com a gente. Um abraço a ele ali, na mesa do Silvio da Kombi. Cadê o Super Choque? Dá meu carinho pra ela. Aí, Super Show! O meu calor, vou dar todinho pra ela. E as meninas do Friboi e do Cinderel isso aqui com a gente. É só dela. Vou tocar mais uma! É só pra ela, só pra ela, só pra ela. Essa é pra você, desprezível. É o aniversário da segunda do Palácio! Como é que é? Quero ter seu olhar, que só falta me falar. E aí, meu azul? A vontade de estar junto a mim, o desejo de me. E a equipe Triton? O amor, Anderson! O sonho se realizar. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Lúcio CDs. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Rapaz, quando a mulher bloqueia o cara, não sabe, o cara diz: você me deu desprezo, posso merecer. O dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer. O dia o mesmo desprezo voltará para você. Alô! E aí? Mas o seu desprezo me tortura demais. Para a galera do Carroça FS, estamos aqui comigo. Um abraço! Aí, Rangel! Passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. DJ! Ela tira meu sossego toda vez que chega perto de mim. Máximo, máximo. Não contém.

dançar o brega, bora, bora. Esse querer é tão puro. Vai, vai. Tudo que eu sempre quis, quis pra mim e pra você. O nosso jeito de viver, quis pra mim e pra você. O nosso jeito, o nosso jeito de viver. DJ DJ Tom Máximo. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Meu amigo Perito, isso aqui. Um abraço, ele te ama também. Meu alô, baby! E o neguinho da Coba junto na área. Vazia. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Aí, Cuca! Meu bem, e quando eu acordei foi magia. E a galera do time do Sal estão aqui! Vazia, você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar, vou. Aqui no Tom Body Grande. Para Super Choque, vai pra cima aí, meu irmão. Vou lá no Palmeiraço, vou no Sítios Bar. Vou lá na Pororoca, vou no Xocó. Aonde rola o brega, eu vou lá. Vamos lá, filho. O brega é um ritmo gostoso e sensual. E a Regina da Europa, isso aqui também. Um abraço do Tom. Uma mania nacional. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter brega na e no Gugu, vai ter brega na Xuxa e no Faustão, vai ter também a meia tropical e melhor. Danço brega sem parar, deixo subir a adrenalina, escorrer suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. Danço brega sem parar, deixo subir a adrenalina, escorrer suor pelo meu corpo. No brega eu fico louco. Danço brega sem querer parar. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, vai dançando. Prepara pra girar, prepara pra girar, prepara, prepara pra girar. Pra girar, pra girar assim. Um, dois, três. Gira! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas do Lopinha dançando de calcinha. Garotas de programa no locomotiva. As no Pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, tudo vai rolar. Rola papo, é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil do Norte a Sul. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Vai virar, gira, gira. Opa, vem, girando, passinho, vai girando, dali, dali, DJ Tom. Aí, DJ Tom, solta, som. Vai girando, agora gira. DJ Tom. Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Porque te amo. Tom, tom, tom, tom. Vem que eu te quero. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom máximo. O mundo vai te amar como eu te amo. Dom máximo. Quero brilhos dos seus olhos junto aos meus. E aí, gordinho? Eu só quero amar. Já na live ao vivo. Nas noites. Um abraço pra você, viu, gordinho? Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, melhor, melhor. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar com meu amigo Wanderson. Quero afogar essa paixão. O babuinho disse que tu aparece um arroz. Quero conquistar seu coração. É. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Ladies and gentlemen, meu americano, the biggest, you're all welcome to the show, Carroça, pelo loiro, pele de seda, DJ Tom Máximo, como foi gostoso eu te, traduz, vibração, gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar, aqui, no verão que vem de novo. A Carroça da Saudade chegou. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy boy. Meu amigo DJ David, lá do Siqueirão, isso aqui com a gente. E a galera do Siqueirão, um abraço aqui do Tom. Alô! My baby, love you. Voilà!

un jour, moi contre tout une assis, la place à victoire, moi m'a dit. Bien, amigo Gladson! Hey Gladson! Dis-moi, c'est poisson cavane. Un jour, moi contre tout une assis, até o garçom largou o bonde pra dançar. Garçom, caranguejo. Vai, caranguejo. Sim, mãe, se passou em cavana. Empresária Amélia, hoje eu pego meu vale. Porque de mãe comer passou ao lar. Já já tem a tua, Erlon. Só não vai te matar ali pra trás. Porque de mãe comer passam aula. Avei conet comer passam aula. Porque de mãe comer passam aula. Avei conet comer passam aula. Porque de mãe comer passam aula. Porque de mãe comer passam aula. Já tá liberado aqui atrás. Quem quiser tirar uma foto com o Alanzinho, já tá aqui atrás, recebendo você com muito carinho. Vem, Alanzinho! E você não paga nada pra tirar foto com o Astro. Agora, se tirar com o Franginha, paga 2 contos. Aí, 10 reais. Uma Tijuca. Alô. Meus amigos não vinham com um baio batom. Mes amis, nous vini pour nous bayou baton. Mes amis, nous vini pour nous bayou baton. Mes amis, nous vini pour nous bayou baton. Meu amigo Farofa tá na área. E Farofa, depois dessa, tem a música pra sua mamãe. Vamos lá, filho. Pau na máquina, pau na máquina, pau na máquina, pau na máquina, pau na máquina. Dia 18 de maio tem sem salgadinho aí pra galera da Kombi do DJ Betinho Saudade. Passei la reunião. É só isso. Coloca 1000 logo. Me passei a Djibouti. Me passei a Douala. Me passei la Mali. Nossa festa vai até 5 da manhã. Me passei a La Guiana. Daqui a pouquinho eu vou puxar o baú de luxo. Daqui a pouquinho. Me montei a Caranguete. Eu e Deus. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Vem pra ti! Essa música aqui eu quero dedicar à mamãezinha do meu parceiro Farofa. Ele sempre está na carroça. E hoje é aniversário dela. E eu já tive o privilégio de tocar o aniversário dela. Dona Judite, essa canção é pra você. Estou aqui, mamãe querida. Uhul! Para falar das mães que estão no céu. E quem tiver ainda sua mamãe, faça por ela tudo que puder. Hoje o vaqueiro tá paisana. Ai, como dói o coração. Eu já melhor. De um filho que não tem mais mãe. Já vi homens muito fortes chorando a prova. E aí, perito? Com a perca de sua mãe, como dói o coração de um filho que não tem mãe. Eu acho que ele vai se matar, esse cara. Nossa querida e nosso grande amor, seus filhos nunca têm defeitos, são obras-primas dos seus sonhos. Nosso amigo Cuca da Cobaju. Chega o grande. Aí, Cuca! Dia. Cuca! Cuca! Filho chora a sua morte e se entrega à própria sorte, dizendo adeus, mamãe. Como dói o coração de um filho que não tem mãe. Mãezinha querida do meu coração. Aí, farofa, é pra você! Adeus, minha mãe. Mãezinha querida. Aí, me diga! Toca mais uma na carroça! Adeus. O homem vai se matar. O homem vai se matar agora! Aí o Erlo! O que vou fazer? Se tomou conta de mim um sentimento estranho e já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor. Logo, filho da beirada! Entende? Está aqui comigo, um abraço! Gostar de alguém assim. Você ama? Eu amo. Eu também amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E a tua Miriam tá na área. Me entregar como nunca me entreguei. E a equipe Triton. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Daqui a pouquinho tem Via Show, Banda Asas Livres e 007 e a Carroça da Saudade, meu irmão. Tudo mudou, tudo mudou pra mim. E na quarta-feira, pensei que fosse um sonho. Casota, Bitcoin, a festa do trabalhador. Eu vou sonhar. E na quinta-feira, no sítio do André. Com você, né, André? Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Você ama? Eu amo. Perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai. Direto mudar. Dos campos Marajoara para o a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Ao visitar o Paraguai, me enamorei. E um grande amor eu vi nascer dentro de mim. Cadê aquela índia? Por uma índia paraguaia eu me apaixonei. É uma mulher falsa. E meu coração tão cheio de amor eu lhe entreguei. Saudade. Sua voz com amor a cantar, lindas melodias. Meu amigo Rosa, saudade. Como foi o baú hoje? E a brisa no calçadão, Rose. Cabelos a soprar. Seus lábios eu beijei, suas mãos eu apaguei. Alô! Mas confesso que chorei na hora triste de dizer adeus. Índia, tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar. Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, Índia, deixa esta vida errada, traz sua boca molhada e vem só pra me beijar. Índia, tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar. Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, Índia, deixa esta vida errada, traz sua boca molhada e vem só pra me beijar. Hoje ela conhece o descanso da carroça. Sua voz com amor a cantar, lindas melodias. Ora, baby! E a e neguinho? Seus cabelos a soprar. Ele só sai quando é perto da casa dele. Seus lábios eu beijei, suas mãos eu apaguei. Ora, perito! Mas confesso que chorei na hora triste de dizer adeus. DJ Tom! Não era a saudade que você queria? Não sei porquê você deixou-me assim. Uhul! Triste a recordar seu jeito de sorrir e o modo de falar. Não sei porquê você não quer voltar. Eu quero lhe abraçar, na doce paz do amor e com você sonhar. Não sei qual a razão por que você se foi sem dizer adeus. Deixou em mim somente a saudade e a desilusão. Não sei por que você não quer voltar. Eu quero lhe abraçar, na doce paz do amor e com você sonhar. Não sei por que você deixou-me assim. Triste a recordar seu jeito de sorrir e o modo de... Já convidando a galera de sábado. Não, sábado aqui no Palácio dos Bares. Aniversário do meu parceiro Rafinha Divulgações. E você aí não pode perder de jeito nenhum, com várias atrações. E o rock vai ser doido, meu irmão. Não sei qual a razão por que você se foi sem dizer adeus. Deixou em mim somente a saudade Alô! Hoje que já estou sozinho e levo a vida que pede a Deus. Por mais que eu encontre carinhos, não são como os seus. E agora, Alessa! Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender, eu compreendi que não posso viver sem você. Volte, volte, volte! Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe. E a equipe Triton! Bora, Anderson! Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de viver. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar e todos meus erros passados você perdoar. Volte, lhe peço. Uou! Não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. E é saudade pra você! Volte, CDs. Te peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Canção que o tempo é muita onda deixou. Vai pro azul. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. E o casal seu destino. Passeios pela tarde, sessão das seis. Olha o careca, meu irmão, uma forra. E quando a luz apaga, beijos outra vez. E amigo Valdinei, abraço pra você. Bora, Márcio! Meu coração, Márcio do Calçadão. Como na letra da canção. Fala pra lá fechar os olhos, fala! Fechei os olhos. E aí, Dani? Ando pelo fim. De repente ouvi você chamar por mim. Alô, Palácio! Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. DJ Tom. Momentos de amor. Sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Como na letra da canção. Fechei os olhos e de repente ouvi você

Quando ele tocava essa, na época do Brasilândia, ele colocava: são tantas emoções no Kallenbeck. Pode ainda vem sonhar. Nosso amigo Edson, lá do Bar Jeracana, lá da Pedreira. Existem vários bares lá, mas o Jeracana que comanda. Última vez ele me deu a chave do bar e eu bebi todas as cervejas. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Você quer? Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Opa, cadê o Babu? Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Vamos até 5 da manhã. Carroça da Saudade. O maior e melhor show de saudade de todo o planeta.